gotas de amor sobre as feridas, como um bálsamo. Ondas de amor pelas cortinas, como um sábado de sol. Eu só queria te dizer que aquela dor já passou. Eu só queria te dizer que aquela dor já passou. Oh, oh, oh. Sábado de sol, eu só quis.